Paulo Salvador, bom dia. Michael X-Ray Fox. Bom dia, Mike X-Ray Fox, prossiga. Michael X-Ray Fox está localizado aqui no, na remota próxima ao hangar da Nordeste. Solicito autorização para rebocar para o pátio 1, gate número 8. Se encontra no pátio 3? Não, é aqui próximo do hangar da Nordeste, aqui nessa remota. Ah, o senhor se encontra na remota do pátio 1. Positivo. De Mike X-Ray Foxtrot. Positivo, graças. Salvador, muito bom dia, o Azul 4177 para a Vitória no 360, tá, sem eco. 86 186, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia, o Azul 4177 para a Vitória no 360, tá, sem eco. Bom dia, Azul 4177, Vitória aprovada, nível 360, via para o ISC 50. Escola da pista 10, perfil de saída da Euleda após voa Eudes, transponder 5170, controle 1 no 935. Gente, autorizado Vitória no 360, pela Upper Whisky 50, decolada 10, terceira saída da El, Leda, Eudes, 5170 no transponder, 1935 no controle, 4177. Azul 4177, cotejamento correto, chame e pronto. Tomará quando pronto, 4177. Oxené, 6251 para pushback acionamento. Oxené, 6251, livre acionamento, chame para o táxi. É. Salvador, muito boa noite. Eu sou 3201, cruzando 230 para 1160. Boa noite, Tão 3201, finalização, desça para 2000, chegada Bonfio, altímetro 1011, informe ao localizador. 2011, Bonfio, 3201. Confirmando é 2000. 2000, 3201. Táxi, Chile 62, segundo com 100-100 a bordo, alterna Galeão, 3:07:50. Gente, Chile 6251, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto, ajuste 1011. Gente, Chile 6251. Chile 6251, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera. Patiou no Índia, informando. X-Ray Foxtrot autorizado, inicial reboque, reporte no término. Positivo, estamos iniciando reboque para o gate número 8, obrigado. Torre Salvador, objeto 6749. Web 6749, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pesolu 21 no Trive, após direto Poço de Caldas. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, após voa direto Sagaz. Transponder 5171, controle 1-1935. Autorizado Guarulhos 340 via Upsolu 21 no Trive Poços. Decola pista 10, curva à direita, perfil da Arbor, Elefa, após Sagaz. 5171 transponder, 1935, controle Salvador, objeto 6749, pontão número 3, sinta informação lenta. Web 6749, protejamento correto, chame pronto. Chama pronto, 6749. 251 na linda, coluna 0, vento 100 graus, 059. A linda cola, chané 62, mano. Meia 251, decolada 44, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. De Xenia 625, decolando essas coisas. Mazeira, pois 2000, direto Leda. Mano, para o 62, chegou? Descontato, radar na decolagem. Mantenha 360, após 2000, direto Leda. Já viu Leda de pós 2000, obrigado. 320 no nível LS, informe estabilizado. 320 chamada estabilizado. Solo Salvador, Mike X-Ray, Fox finalizado, reboque, da ponte 8, obrigado, bom serviço. Gente, bom dia, Mike X-Ray, Fox. Ok. Solo Salvador, muito bom dia. O Azul 4177 para puxa e acionamento, está na, no gate 1. 1186, por gentileza. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4177. Para puxa e acionamento, está no gate 1. Bom dia, Azul 4177, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Livre puxa e acionamento, chamará quando for para o táxi. 4177, Azul. Chame torre 1862, está 3201, lhe compre a aproximação. 1862, 3201. ONU, chame Recife em 125 ONU, alterno 3325. Segundo 3325, obrigado. Se você está cumprindo. Salvador, o TAN 3201 passando externo agora, baixar travado visual. TAN 3201, livre pouso no zero, vento no 00 graus, 04 nós. Está prosseguindo com o pouso, 3201. Torre Salvador, Azul 4177 está acionado e pronto para o táxi. Está com PAB de 110, autonomia de 3 horas e 20, alternando com 15. Gente, táxi até o ponto de espera, ajuste no 011, Azul 4177. Gente, livre táxi até o ponto de espera, no 011, no ajuste 4177 Azul. Obrigado. Porto Salvador, o RJ 707, portão 10, para autorização Galhau 340. Gente, um minuto para a cópia 5797. Solo Alves 56, direita, taxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3201. 3 Salvador, 4177 está no ponto de espera do 10, está pronto. Azul 4177, a linha aí decola no 0, vento no 0, 0 grau, 049. Vente livre, a linha decola 4177 da Azul. Na 3201, é, portão 04 autorizado, ok, via Juliette. Portão 04 autorizado, via Juliette, 3201. Iniciando a decolagem, 4177 azul.